Observando a natureza, vendo a beleza que ela contém. Eu passei tempo ali meditando e desfrutando o que nela tem. Eu me banhando num lindo rio de beleza igual nunca existi. Os passarinhos voando o céu e as abelhas fazendo mel. Tudo isto foi o Senhor quem fez. Com amor, muito amor, oh, oh, oh. Muitas estrelinhas em volta dela sempre a brilhar. E a lua vem, com ela traz. Muitas estrelinhas em volta dela sempre a brilhar. Com amor, muito amor, oh, oh, oh. Tão verdejante e o belo mar de azul cintilante. O forte sol meu corpo a queimar e as lindas flores desabrochar. Eu me sentindo como um menino que vai sorrindo sempre a sonhar. Quando me desperto do sono do além, o sol foi embora e a noite já vem. A presença de Deus vem me consolar. As estrelinhas em volta dela sempre a brilhar.